vazio do meu ser. Venha preencher na minha fraqueza. Vem me socorrer. O vazio do meu ser, venha preencher na minha fraqueza. Vem me socorrer. Sua glória me cercou, sua graça me alcançou, livre sou em teu amor. Sua glória me cercou, sua graça me alcançou, livre sou em teu amor. Não existem palavras para descrever, não encontro uma canção pra me expressar. Quando escuto a sua voz e os meus olhos te veem, eu vou além. Contigo eu vou além. Eu vou além. Contigo eu vou além. Palavras somem. Eu amo. te olhar, Jesus. Os versos desaparecem. Oh, eu amo te olhar, Jesus. Só fica eu e você, você e eu. Oh, eu amo te olhar, Jesus. E eu vou além. Quando o eco da sua voz é ecoado aqui, e os meus olhos te veem, eu vou além. Contigo eu vou além. Eu vou além, eu vou além. Quando escuto o som da sua voz ecoando dentro de mim, e os meus medos se vão, e as barreiras se vão, e as mentiras se vão, e somente há espaço para a tua luz. Eu vou além. Somente a ti. Somente a ti.